enchendo minha alma de felicidade. Hoje ela só me despreza, zombando da minha dor. Por isso eu vivo bebendo com saudades dela, que foi meu amor. Meu destino é chorar, na bebida procuro esquecer, caminhando como louco, dia e noite até morrer. O meu passado foi belo, cheio de amor e carinho. Ela abraçada comigo fitava meus olhos falando baixinho. A sua imagem, minha alma, é a causa da minha dor. Por isso eu vivo bebendo com saudades dela, que foi meu amor. Procuro esquecer, caminhando como louco, dia e noite até morrer. Chorar.